Irmãos, quem aqui já tem filho casado, sabe que quando o filho, depois de casado, ele tem a sua própria casa, quando ele volta na casa dos seus pais, normalmente ele se sente muito à vontade. Se ele tiver com fome, ele abre a geladeira, ele pega alguma coisa para comer. Se ele tiver com fome e for um filho assim, meio sem noção, ele já liga para a mãe e encomenda o cardápio. Diz, mãe, faz aquele ensopado que eu gosto, que eu estou indo aí lhe visitar. Os filhos se sentem à vontade na casa dos pais. Assim deveria ser. E nós, igreja, na condição de filhos de Deus, nos sentimos à vontade na casa dele. Eu não preciso me preocupar tanto com quem está do meu lado, mas eu quero me preocupar com meu pai, que está acima de mim. E que o Espírito Santo possa nos deixar à vontade para recebermos a palavra dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Pastor Paulo está se recuperando do implante, que não é implante de cabelo, é um implante dentário. Então, ficou para mim a tarefa hoje de trazer a palavra. E eu quero pedir graça para Deus para poder fazer isso de forma que o Senhor seja glorificado. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 12, no verso 8 e 9, igreja. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Um texto que às vezes nós lemos e não nos damos conta tudo o que tem atrás dele. Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 8. Diz assim, igreja. Digo-vos ainda, aqui é Jesus falando. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Só isso, igreja. Irmãos, todo aquele que confessar o Senhor Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus o confessará diante de Deus. Eu comecei a estudar essa palavra, confessar, e eu descobri que a palavra melhor aqui não seria confessar. A palavra, a tradução literal, seria declarar. O Senhor Jesus está dizendo que todo aquele que declarar a Jesus como Senhor diante dos homens, o Senhor Jesus nos declarará diante do Pai. E confissão e declaração são coisas diferentes. Nós vimos às vezes em filmes, pessoas que confessam até aquilo que não fizeram. Por uma pressão, por uma circunstância de ameaça. Alguém te põe uma arma na cabeça e diz, confessa que foi tu. E aí tuas pernas tremem e diz, fui eu sim, desculpa. Isso é uma confissão. Uma confissão, ela pode ser arrancada de alguém, mesmo que não seja verdadeira. Agora, a declaração ela não é arrancada. A declaração, ela é espontânea. A declaração, ela é uma escolha minha de declarar a minha fé. Irmãos, a minha fé, ela pode ser arrancada. Eu posso ter que falar que sou crente por constrangimento. Mas eu posso escolher declarar a minha fé. Eu posso eu mesmo escolher falar do que eu creio. Creio que a maioria dos irmãos aqui já foi apaixonado. Ou está apaixonado. E quando nós estamos apaixonados, nós fazemos declarações de amor. Nós não confessamos o nosso amor, nós declaramos. Existe algo que hoje é muito cafona, mas foi algo que minha esposa fez para mim quando nós morávamos em Curitiba. Há anos atrás, logo que saiu esses carros de som com fogos de artifício. E eu olhava aquilo, irmãos, eu achava lindo. Lindo mesmo. Uau, aquele carro faz aquele fiasco todo. E para a rua, e o carro se atravessa no meio da rua, e aí vem aqueles foguetes, é lindo. E um dia minha esposa, nós éramos namorados, ela fez isso para mim. E aquilo me marcou, ela declarou, é uma escolha, declarar é a escolha. Eu tenho a opção, igreja, de declarar a minha fé. Eu tenho opção de falar daquilo que eu creio. Eu tenho opção de tornar isso público. E eu também tenho opção de esconder a minha fé. Ontem ainda um jovem falava no grupo de jovens que um amigo dele da faculdade procurou ele e disse: irmão, nós podíamos fazer alguma coisa para evangelizar a nossa turma aqui de faculdade. E esse jovem ficou surpreso, porque nem imaginava que o outro era crente, porque não tinha muito comportamento de crente, segundo ele. Irmãos, eu posso declarar a minha fé sem falar uma palavra. E eu posso negar a minha fé sem falar uma palavra. Normalmente nós interpretamos que negar a fé é dizer eu não creio em Jesus. Isso também é negar a fé. Agora eu posso negar o meu Deus sem falar nada, apenas com atitudes que não conferem com a palavra dele. Eu posso declarar a minha fé com palavras e ter atitudes que negam a minha fé. O resultado disso vai ser vazio. Agora eu posso sim chegar diante das pessoas, declarar a minha fé com palavras e ter atitudes que vão ser coerentes com aquilo que eu estou falando que eu creio. Eu creio em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mas daí a empresa lá contrata uma benzedeira para benzer todo mundo, para as vendas melhorarem. E o crente pensa: ah, não vai fazer mal, está todo mundo indo. Vou aqui para ela dar uma benzidinha em mim também, que aí vai que minhas vendas melhoram. Jogou fora todo o testemunho. Declarou uma fé contrária à que ele acreditava. Irmãos, eu prefiro que as pessoas notem que eu sou crente, sem que eu precise falar. Porém, o meu comportamento vai abrir espaço para conversa. Bom, então eu não preciso declarar nada, eu só vou ter atitudes que declaram. E aí eu me escondo atrás disso e digo: minhas atitudes declaram a quem eu sirvo, ao meu Deus. Pois é, mas as atitudes elas abrem oportunidades para que você fale com a sua boca. Outro dia eu estava chegando em casa e um dos meus vizinhos, quando viu eu encostar o carro, disse: Vini, eu precisava pedir que tu fizesse uma oração aqui na minha casa. Eu não falei para essa pessoa que eu era crente em Jesus, mas um dia me perguntou o que eu fazia, porque quando eles estão em casa eu nunca estou. E às vezes eu estou em casa nos horários que ninguém mais está. E aí isso chamou a atenção deles, eles perguntaram: o que tu faz? Eu disse: não, eu sou pastor, eu trabalho com pastor de jovens numa igreja. Declarei a minha atitude, abriu espaço para uma conversa. E eu pude declarar a minha fé. Agora, o Senhor Jesus está dizendo, igreja, que se nós declararmos a nossa fé diante dos homens, o Senhor vai declarar diante de Deus. Agora ele também diz o contrário. Se eu com as minhas atitudes, se eu com o meu vocabulário, se eu negar aquilo que eu creio, se eu prego algo e vivo diferente, o Senhor Jesus também vai me negar diante de Deus. Deus vai perguntar para Jesus: quem é esse filho? E Jesus vai dizer: esse aí, pai, nem conheço. Mas Senhor, em teu nome eu até ia na igreja. Não, esse me negou, a vida dele me negava. O jeito que ele tratava a esposa me negava. O jeito que ele educou os filhos me negava. Como ele administrava os negócios me negava. Ele até frequentou uma igreja, mas frequentar a igreja nunca foi o suficiente para a salvação. Eu preciso viver e declarar. Irmãos, tem um ditado que é bíblico também, que aquilo que eu planto eu colho. Se eu passar a minha vida inteira plantando algumas coisas, eu vou colher isso. E se eu nego a Deus, eu estou plantando. Não parece justo um dia eu colher? Se a minha vida e o meu comportamento não tem nada a ver com o Evangelho, eu estou plantando. É justo colher. E nessa colheita, tem alguém que trabalha para te ajudar a colher. Se tu negar a Deus com o teu comportamento, saiba que você tem um aliado, que é o diabo. O diabo vai fazer de tudo para que você venha colher o fruto da tua negação a Jesus, o fruto do teu pecado. O diabo vai trabalhar, porque às vezes a gente escuta que igreja X, Y é legalista. Legalista é alguém que trabalha com base na lei. O diabo é legalista. E o diabo vai chegar diante de Deus e vai dizer: Deus, esse tu não pode salvar, porque ele me deu, eu tenho legalidade, eu tenho autoridade sobre ele, por causa das atitudes dele. Porque ele te nega, e como diz a tua palavra, se ele te negasse, o Senhor também o negaria. Então o Senhor não pode salvar ele. E o diabo vai trabalhar para que eu colha aquilo que eu plantei. Abre comigo agora, irmãos, em Lucas. Lucas capítulo 22. Em Lucas nós já estávamos, né? Eu precisava dizer o capítulo, né? Lucas capítulo 22, verso 54, irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 54, diz assim: Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, o primeiro texto que nós lemos é muito simples e claro. Aquele que nega Jesus diante dos homens será negado por ele também. Agora nós estamos lendo o apóstolo Pedro. E o que o Pedro está fazendo? Negando a Jesus. Quando diz aqui no texto bíblico, Pedro negava dizendo, a tradução mais precisa diz: Pedro o negava dizendo. A tradução mais fiel seria essa. Pedro não está negando um fato. Tu conhece ele? Sim ou não? Não, não conheço, não vi. Não. Pedro está negando o. Pedro está negando uma pessoa. Pedro não está negando uma circunstância. Pedro conscientemente está negando a Jesus. Às vezes negar, tu viu, não vi, tu sabe, não sei. É simples. Mas não é isso que Pedro está fazendo. Pedro está negando a pessoa de Jesus. Eu não o conheço. Eu não sei quem ele é, não sei. O apóstolo Pedro, ele tinha sido avisado por Jesus que ele ia fazer isso. Se você voltar uma página, na minha Bíblia tem que voltar, talvez na tua não precise. Em Lucas 22, do 31 em diante. O Pedro, com aquele ímpeto dele, sempre muito ligeiro com as palavras, muito ligeiro nas atitudes. Ele diz para Jesus que ele está pronto até para morrer com o Senhor. E o Senhor diz para ele: Pedro, hoje mesmo tu me negarás. O Pedro sabia que ele estava perto de negar Jesus. Ele tinha consciência, o Senhor avisou ele: Pedro, tu vai fazer isso. Irmão, se alguém te fala algo tão profundo, hoje tu vai bater teu carro, como é que tu dirige nesse dia? Bom, de preferência nem sai de carro, já pega o ônibus. Não, hoje tu vai ser assaltado. Beleza, já vou ficar trancado dentro de casa. E vou soltar os cachorros. Quando eu sei, quando eu sou avisado de algo, é natural eu já trabalhar na defensiva. Eu já redobrar a minha atenção. Eu já ficar mais atento. E tudo isso Pedro sabia. Irmãos, em Lucas 12, que é o texto inicial que nós lemos, quando o Senhor Jesus está dizendo, se tu me negar diante dos homens, eu te nego diante de Deus, Pedro está assistindo isso. Volte comigo em Lucas 12. Lucas 12, no primeiro versículo. Lucas 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas, milhares de pessoas, deve ser, se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, para quem que Jesus está dizendo? Aos seus discípulos. Aquela conversa de negar ou não negar, o Senhor Jesus está tendo com os discípulos. E entre os discípulos está Pedro. E o Pedro, avisado que negaria Jesus, já tinha recebido ensino das consequências de se negar a Jesus. Irmãos, Pedro, ele não está negando a Jesus inconscientemente. Pedro não está negando a Jesus de forma desavisada. Pedro não está negando a Jesus sem saber o que está acontecendo. Pedro nega Jesus conscientemente, até das consequências que teria essa atitude. Pedro está fazendo algo, irmãos, sabendo tudo que está envolvido. Porém é fácil olhar para o Pedro e dizer, ah Pedro, Jesus te ensinou algo e tu não praticou. Irmãos, quantas coisas da palavra nós já aprendemos e nós não conseguimos colocar em prática. Quantos ensinos bíblicos com consequências diretas sobre a nossa vida, nós já aprendemos e não conseguimos praticar. Eu sei que eu tenho que dar o dízimo, é um ensino bíblico, mas eu não consigo praticar. Eu sei que eu tenho que tratar melhor a minha esposa, é um ensino bíblico, eu tenho que honrar ela, mas eu não consigo praticar. Às vezes é fácil, irmãos, a gente pegar e olhar para o outro e criticar o outro. Ou não estava no culto, não viu, não ouviu o ensino da glória de Deus. Pastor Paulo abençoado trouxe dois cultos seguidos sobre a glória de Deus. Isso gerou um temor muito grande no meu coração. E agora o nosso desafio é viver esse negócio. O Pedro, irmãos, ele sofre uma pressão terrível que ele não suporta. E conscientemente ele nega Jesus. Se Pedro confessasse, declarasse nesse momento, tu é um deles, e ele dissesse, sou sim, por quê? Ah, provavelmente, em vez de três cruzes, teria quatro. Provavelmente eles iam arrumar uma cruz para o Pedro também. Irmãos, quando a nossa vida está em jogo, a nossa fé não pode mudar. Não pode mudar para trás, não pode regredir. Foi o que Pedro aconteceu com Pedro. Bom, então se eu pegar esses dois textos bíblicos, concluímos que Pedro está onde? Alguém se habilita? Bom, o primeiro texto diz que não podia negar, que se negasse seria negado. Pedro negou logo. Todavia concluímos que Pedro está condenado. Não parece justo? Se Pedro não está condenado, a Bíblia está com algum problema. Bom, então a Bíblia serve para um, mas não serve para outro. Porque falou que está condenado. Existe algo, irmãos, que muda toda a história. Volta comigo agora. Nós em Lucas 22. Quando os irmãos começam a ficar com sono, o pastor começa a pedir para abrir a Bíblia para um lado, para o outro, para o outro. E aí é bom que a igreja se movimenta. E isso nos ajuda. Lucas capítulo 22. O último versículo que nós lemos, o 62, algo que livra Pedro, que muda tudo. Então Pedro, Lucas 22, verso 62. Melhor, deixa eu ler o 61 junto. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmão, se Pedro não tivesse, quando Jesus olhou para o Pedro, bastou um olhar de Jesus para o coração do Pedro entrar em arrependimento. Eu não estou falando que todo choro é arrependimento. Tem choro de tristeza, tem choro de remorso e tem choro de arrependimento. Tu já viu criança quando faz uma arte e começa a chorar para ver se se livra de apanhar em casa? Ela não está arrependida. Quando o pai e a mãe der as costas, ela vai lá e vai tentar de novo. Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Minha filhinha está com 1 ano e 7 meses. Ela faz, tu diz que não, ela chora que escorre lágrima. Faz uma careta, coisa mais linda. E tenta comover a gente. Não é esse o choro do Pedro. O choro do Pedro é um choro sincero, é um choro de arrependimento. Irmãos, o arrependimento, ele significa, ele implica em mudança. Eu achei fantástico a tradução para a palavra arrependimento. É perceber depois, e depois que já fez, percebe, esse depois traz a conotação já de mudança futura. Quando Pedro nega Jesus, ele chora amargamente, ele percebe o erro, depois de ter cometido. E ele já tem uma postura de mudança futura. Ele reconhece, irmãos, que ele tinha acabado de fazer que Jesus disse que ele ia fazer. Ele reconhece que ele tinha feito aquilo que ele não deveria fazer. Isso gera no coração do Pedro uma tristeza e um arrependimento profundo. Irmãos, uma das coisas que eu mais amo na Bíblia é que a Bíblia mostra os erros das pessoas. Seria muito frustrante para mim ser crente e ler na Bíblia histórias perfeitas, porque gerar em mim um sentimento de que eu nunca vou conseguir ser como os homens da Bíblia. Agora, olhando dessa ótica, vendo Pedro negar Jesus, eu vejo, olha, sou parecido com ele, porque eu também já fiz isso. Olhando homens de Deus cometendo erros, eu posso me identificar com os erros, mas eu não posso me acomodar nos erros, porque nenhum homem de Deus na Bíblia se acomoda quando erra. Ele erra, erra sim, e a Bíblia não esconde. Mas ele se levanta e tem um coração arrependido. Salmo 51, abra comigo. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Diz assim, igreja, Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, esse salmo é escrito por Davi, logo depois da loucura que ele fez, do adultério de Davi com Betseba. O Davi, ele escreve algo movido por arrependimento. E se você ler o salmo inteiro, você vai ver isso. E aí ele escreve que são sacrifícios agradáveis a Deus. Um coração compungido é um coração cheio de dor. É um coração que está sofrendo por algo que fez. Um coração contrito é um coração cheio de arrependimento. Davi experimentou o arrependimento genuíno. Davi experimentou um arrependimento sincero. Isso veio depois do pecado. Isso veio depois da tragédia. Isso veio depois do caos. Aí o Davi experimenta um coração agora arrependido. E o Davi sabe que Deus não vai desprezar um coração verdadeiramente arrependido. Irmãos, não levanta a mão e não precisa responder. Deus teria motivo para te desprezar? Se eu olhar pela justiça humana, teria. Eu já cometi coisas que justifique, seria justo que Deus me rejeitasse. Seria o certo, Deus não estaria errado. Porém, a palavra de Deus me ensina que se eu tiver um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai me rejeitar. Igreja, o nosso Deus, ele é um Deus de perdão. O nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Nós temos. Às vezes a gente tem uma dificuldade com alguém, e aquela pessoa se dá mal na vida e a gente se alegra. Deus não tem esse coração. Alguém te disse alguma coisa que te feriu e tu fica torcendo para ela se quebrar na vida. Esse coração, ele é humano, ele não é de Deus. O coração de Deus, igreja, é um coração perdoador. O mesmo Pedro que nega Jesus, na primeira pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, depois que o Espírito Santo foi derramado, Pedro se levantou e deu um discurso. E nesse discurso, 3.000 pessoas se converteram. O mesmo Pedro que negou a Jesus, o mesmo Pedro que chorou amargamente, foi usado de forma fantástica no início da igreja. O texto que o irmão Celso abriu o culto, fala do apóstolo Paulo, olhando para ele mesmo, e dizendo: eu sei que no passado eu fui muito ruim, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas, eu sei quem eu fui. Mas eu também sei que o Deus que eu sirvo é Deus de perdão. O Deus que eu sirvo é Deus de restauração. É Deus que levanta aquele que está sofrendo. E aí o apóstolo Paulo se coloca como dos pecadores, o principal. Acho que ele falou isso porque ele não conhecia a gente, né, irmãos? Ele falou isso porque ele tinha um coração humilde diante de Deus. Irmãos, diante de Deus, não adianta você apresentar argumentos. Essa semana o pastor Paulo estava com ele no carro, e ele me disse algo que eu na hora não gostei de ouvir, não contem isso para ele. E aí de imediato, sem pensar, eu comecei a me defender, comecei a responder: não, pastor, mas foi por causa disso, disso, disso. E ele, com aquele jeito dele, esperou eu terminar. Disse: tudo bem, mas eu estou percebendo isso, então só medito. Ah, saí do carro, triste, fui para casa e comecei a conversar com a minha esposa. E a minha esposa começou a fazer perguntas. E as perguntas que ela estava me fazendo estavam me mostrando que eu estava errado. E que o que o pastor Paulo estava me falando era verdade. Saí dali, peguei o carro e fui na casa dele de tarde. Disse: pastor Paulo, o que o senhor falou é verdade, eu tô errado mesmo, e eu vou tentar melhorar. Irmãos, um coração arrependido, um coração humilde, agrada a Deus. Nós podemos, diante dos homens, se defender, argumentar, questionar, convencer, só que quando a gente estiver diante de Deus, irmãos, se o nosso coração não for contrito e quebrantado, não for compungido, não vai adiantar de nada os nossos argumentos. Deus, eu pequei, mas foi por causa do meu pai que me maltratou. Deus, eu te abandonei porque o irmão não me cumprimentava quando eu ia na igreja. Deus, eu abandonei a fé porque estava muito pesado ser obediente à palavra. Esses argumentos diante de Deus, igreja, não vão ter valor. Agora dizer: Deus, eu realmente errei, me perdoa. Eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas limitações, eu sei quem eu sou. Isso implica em todos os meus defeitos. O nosso Deus, igreja, é Deus de perdão. Aquela música que nós cantamos no início, que fala que Ele, como aquela mãe que não desiste, o nosso Deus, Ele é muito insistente, muito. Ele vai continuar tentando nos salvar o tempo inteiro. Ele vai continuar nos perdoando o tempo inteiro. E Ele vai continuar esperando um coração arrependido da nossa parte o tempo inteiro. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus usou Pedro, igreja. Depois de Pedro negá-lo, Deus levanta Pedro e usa ele. Alguém aqui já pregou e numa pregação 3.000 se converteram? Primeira pregação que eu fiz na minha vida, num culto público, durou 8 minutos. E teve 7 conversões. Aí me apelidaram do Ministério de Flash. Pedro, numa única pregação, 3 mil novos convertidos. É o mesmo Pedro que cortou a orelha de um homem, é o mesmo Pedro que negou o Senhor, é o mesmo Pedro que chorou amargamente por causa do seu pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha filhos querendo se matar entre si ainda, olha só o português, que coisa linda. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que quando pecava se arrependia. Eu queria te convidar nessa noite, nós vamos ter a ceia. E antes da ceia, eu queria propor para nós um tempo de arrependimento. Irmão, esconder pecado, eu posso esconder de pessoas, mas eu não vou esconder de Deus. Aqueles sentimentos de ódio, de inveja, eu escondo das pessoas, mas eu não vou conseguir esconder de Deus. O que vale na presença de Deus é o nosso coração. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. Espírito Santo, vai trazendo a nossa memória, Pai, aquilo que necessita de arrependimento. Gera dentro de nós esse arrependimento sincero, que é um arrependimento com disposição para mudança, é um arrependimento verdadeiro. Isso não está em nós, Pai, mas nessa noite nós pedimos que o Senhor gere dentro de nós um coração arrependido, que o Senhor gere dentro de nós um choro amargo por causa do pecado. Às vezes, Deus, nós contamos a nossa história e nos vangloriamos do pecado. Eu era um ex isso, ex aquilo outro. Quando a tua palavra nos mostra que não importa o que éramos, se o Senhor nos perdoar, o Senhor nos faz nova criatura. E o que importa é o que seremos em Cristo Jesus. Espírito Santo, ministra sobre nós. Nós rejeitamos toda a culpa, nós rejeitamos toda a acusação, nós rejeitamos toda a condenação nessa noite. E pedimos o perdão dos nossos pecados. Perdão, Pai, por coisas que nós pensamos. Perdão, Deus, por coisas que nós falamos. Perdão, Deus, por coisas que nós sentimos. Que negam o Teu nome, Jesus. Que negam a nossa fé, são contrárias à nossa fé. Espírito Santo, gera dentro de nós um coração verdadeiramente arrependido. Pai, na minha adolescência, fiz uma oração, Deus, que mudou minha vida. Gera nojo do pecado em nós. Gera nojo do pecado. Eu não quero te negar de forma alguma, Jesus. Eu não quero te desonrar, Deus, de forma alguma. Lava-nos no teu sangue nessa noite, Jesus. Que essa noite seja uma noite de perdão. Que essa noite seja uma noite de restauração. Que essa noite seja uma noite onde o Senhor possa nos dar nova oportunidade. E ao sairmos daqui, Pai, assim como o Senhor usou a vida de Pedro com poder, ao sairmos por aquela porta, o Senhor possa nos usar com a mesma autoridade que o Senhor usava Pedro. E se alguém tentar nos acusar de pecados, que a gente possa falar que os nossos pecados estão perdoados na obra da cruz, recebemos perdão, os nossos pecados são lavados pelo sangue do Cordeiro. O meu passado não é o importante, o meu presente e o meu futuro são importantes. E na condição de filhos, Pai, que erra, pedimos perdão nessa noite. O verdadeiro arrependimento, ele não nos deixa ficar no pecado, mas ele nos livra da condenação do pecado. Se nós plantamos pecado, Pai, com verdadeiro arrependimento, nós não vamos ser condenados por esses pecados. A condenação ela é cancelada pela obra de Jesus na cruz. Se um dia negamos o teu nome, Jesus, se um dia não anunciamos o teu nome, Jesus, nos perdoa nessa noite e nos livra da condenação, Pai, por graça e misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Irmão, irmã, existe perdão em Deus. Não importa tudo o que tu fez. Isso não é o mais importante. Eu tive uma vida certinha, eu tive uma vida terrível. Não importa. O perdão do Senhor é o mesmo para os certinhos e para os terríveis. Agora importa como eu vou viver daqui para frente. Amém? Eu vou repetir uma frase que eu escrevi. E depois que eu escrevi, eu achei ela tão linda que eu já li ela umas 200 vezes, hoje de tarde até de noite. O arrependimento verdadeiro não nos deixa ficar no pecado, mas nos livra da condenação. Nós não precisamos viver no pecado. O arrependimento vai nos livrar. Nós vamos sair dessa vida de pecado. E não vamos ser condenados pelos pecados, por causa de Jesus. Amém?